paz que eu busco é você nua. Se eu tô na rua, eu tô pronto pra guerra. Tô andando 100% focado, eu não sou mais o mesmo de antes. Sei que às vezes me estresso fácil, minha mente é uma guerra constante. Eu já sei, não sou o mesmo mano. Mas bom, mesmo é acordar transando. Eu quero tu de calcinha no quarto desfilando. E quando tiver sozinho, eu quero tu se tocando. Amor, eu sei que o chão treme, o céu escurece, carro de som e PM sufocando meu back. Quero uma noite espontânea com a minha de fé. Eu movimento a montanha, por isso não desce. Beija na boca, ela derramou uísque no carro. Rádio na bolsa, ela viajou na brisa do mar. AK de ouro, que é pra eu mostrar pros inimigos. Olho no olho, enquanto ela fode comigo. Ela diz que vai ser no sigilo, que ela ama fuder com bandido. Ela diz que vai gemer ao vivo, meu ouvido. Vive de verdade, a vida é uma só. De dia finge ser feliz, só que de noite sofre. Vem dar rolê no Rio à noite, carioca. Tem muita adrenalina, eu sei que você gosta. Rapaz, que eu busco é você no UOL. Se eu tô na rua, eu tô pronto pra guerra. Tô andando 100% focado, eu não sou mais o mesmo de antes. Sei que às vezes me estresso fácil, minha mente é uma guerra constante. Eu já sei que eu não sou mais o mesmo garoto assustado que se lembra lá das antigas. Eu conheci o inferno, aprendi a tacar fogo em qualquer drop, em qualquer batida. Deus que protege minhas costas, porque na frente eles não dão conta disso. Preta, cê pode escolher qualquer coisa do mundo, eu prometi fechar contigo. Tô dando 100% focado, eu não sou mais o mesmo de antes. Sei que às vezes me estresso fácil, minha mente é uma guerra constante. Eu só me sinto bem no meu quarto, falar isso sou a ignorância. Mas os blocos de notas que estão na minha frente não vão me trazer segurança. Rapaz, que eu busco é você no UOL. Se eu tô na rua, eu tô pronto pra guerra. Tô andando 100% focado, eu não sou mais o mesmo de antes. Sei que às vezes me estresso fácil, minha mente é uma guerra constante. Rapaz, que eu busco é você no UOL. Se eu tô na rua, eu tô pronto pra guerra. Tô andando 100% focado, eu não sou mais o mesmo de antes. Sei que às vezes me estresso fácil, minha mente é uma guerra constante. Cê não é mais o mesmo que antes, mas isso não muda a porra do passado. Desfilando duas putas no carro, seu sorriso até me soa falso. Foda-se, eu não sou fechamento agora. O chaveiro de homem é uma loira, ele sabe que eu sou mais pra frente. Garoto, cê não me vê à toa. Eu sou um trampo foda e conjunto de escolha. Cê vai me olhar vivendo e não vai ser na sua bolha. Não fechei com gravador, imagina com casamento. Se eu quisesse ser otária, confiava em sentimento, né? É que eu não acredito em homem, por isso que nem perguntei o seu signo. Olhando pelo egg, chatice, essa porra bonita deve ser leonino. Não combino com gente egoísta, no passado você foi menino. Imagino que agora uma maturidade te leve pra outros caminhos. Se eu errei, você sabe, eu não lembro. Se errei, não foi pra te acertar. Não tem prova, não carrego a culpa. Se quiser, cê pode me esperar. Talvez isso vai fazer pensar. Porque chora ao me ver sorrir. Só não tenho nada a ver com isso. Você que me ensinou a mentir. Rapaz, que eu busco é você no UOL. Se eu tô na rua, eu tô pronto pra guerra. Tô andando 100% focado, eu não sou mais o mesmo de antes. Sei que às vezes me estresso fácil, minha mente é uma guerra constante.